Nosso prefixo ZYJ781 AM 1470 kHz. Rádio Jornal A Verdade Limitada. Estúdios e transmissores instalados na rua José Vitor da Rosa, sem número, São José, Santa Catarina. Aí galera, vai rolar o meludo, puxa, puxa. Discos e bis, som e bis, instrumento. Abre o leste, puxa, puxa, o preço pra baixo. Quere informa. Coloque seus ponteiros e a hora certa. Pontualmente 17 horas na capital mais bonita do Brasil. Quentíssimas de verão do Queres. Ofertas especiais com entrega grátis em todo o litoral catarinense. Guarda-roupa três portas em padrão cerejeira, 13.900 à vista. E cama de casal com baú em padrão cerejeira, 6.900 à vista. Ou pelo crediário em até 5 pagamentos. Neste verão, tá com Queres, tá com tudo. Faça sua aposta na Lotérica Caravelli. De segunda a sexta, às 14h, 18h e 21 horas. Aos sábados, 14 e 18 horas. E aos domingos, às 14 horas, pela PT. Sua sorte revele apostando na Caravelli. Telefone 481619. A RJB apresentou Campo e Cidade. De segunda a sexta, o seu encontro é aqui, nos 1470, com Porteirinha. Alô, gente fina, alô, gente boa de Santa Catarina, já estamos no pedaço, iniciando nosso Campo e Cidade, que começa agora, vai até 6h30 da tarde, como sempre, né? Gente amiga, sempre meu abraço, boa tarde do Porteirinha, do outro lado, da técnica de som, meu amigo Marcelino, que tá firme barbaridade. Tudo bem, daqui a pouco nós vamos trazer música que o nosso amigo teve aqui de a pouco, o Gaúcho Velho lá do Rio Grande, né? Isso, daqui a pouco vai cantar aqui no nosso programa também. Mas agora vamos iniciar o programa e talvez daqui a pouco nós temos aqui um brindezinho para o nosso ouvinte que telefone para o programa, né? Como sempre, a gente sempre dá um brindezinho no final do programa. E agora vamos iniciar o programa com Durval e Davi com a música Telefone a Cobrar. São 5 horas 3 minutos. O endereço não pode esquecer. telefone que muito ansioso espera me atender. Somente uma coisa mudou lá em casa, foi a alegria. Não existe mais, porque minha parte foi com você. Pede o telefone, deixe dois, dois, dois, zero, dois, um, zero. Esse telefone está exclusivo pra você ligar. Então, meu amor, não fique acanhada, diz que há outra. RJV. 5:05. Não se preocupe ao pensar em construir. Deixe tudo ao encargo da Madeireira Kemper. Forro, assoalho, perna de serra, caibro, ripa, rodapé, meia cana é especialidade da Madeireira Kemper no Pontal, em frente ao posto Cambirela. E tem mais, tudo com entrega gratuita. Madeireira Kemper, a solução definitiva dos seus problemas. Não esquente a cabeça. Na hora de construir ou reformar, é só falar com o pessoal competente do Guarese. Do alicerce ao telhado, tudo em material de construção. Guarese, Rua Artur Mariano, 1620, Forquilinhas. Telefone 473233. Entrega a domicílio e financiamento em 4 vezes. Alô, dona de casa? Tudo o que a senhora precisa em cama, mesa e banho vai encontrar na Casa São José. É só telefonar para 440002 e um profissional da equipe de motoqueiros da Casa São José irá até a sua residência levando o produto que você deseja. Casa São José, oferecendo a facilidade de 4 pagamentos sem entrada. Não esqueça o telefone 440002. Ferro Velho, Inhambu, Picadas do Sul, BR-101, quilômetro 210. Compra todo tipo de sucata e carro batido, desde peças novas e usadas. Ferro Velho, Inhambu, trabalha também com latarias em geral. Telefone 47001. Porteirinha está apresentando Campo e Cidade. Agora é 5:07, claro, 5:07, né? Aqui no nosso Campo Cidade. Mas, dá um alôzinho para os nossos amigos que estão sempre ligadinhos, né? Lá para o pessoal lá do Bar Snook Darla, lá em Tijuquinhas. Pois é, é avisado o pessoal lá, se for um dia bonito, domingo, a gente pinta por lá, né? Tá bom? Dá um abraço lá para o seu, para o argentino, para a dona Edna, né? Tudo para aquele pessoal de lá do Bar Snook Darla. E nós vamos com mais uma música no programa, trazendo agora para cantar é o Amélia Melodir. O Amélia Melodir, prontinho, canta bonito, hein? Essa dupla de Santa Catarina que está fazendo sucesso em todo o Brasil. Você foi demais. 5:08. Thank you. JV. 5:12. Comércio de bebida JP, Ponte do Imaruim, segunda rua após a Caixa Econômica Federal, que vai de São José para Palhoça. Quem vende Palhoça para São José também a segunda rua, logo após o ponto final do ônibus. Comércio de bebida JP. Distribuidor da Kaiser, uma grande cerveja e todos os produtos para a festa, batizado ou casamento. Telefone 42-1566. Eu disse, comércio de bebidas JP. Na venda, compra ou troca de seu caminhão, o endereço é um só. Imperatriz Caminhões. Você vai encontrar vantagens que ninguém mais pode oferecer. Venha bater um papo com o Lauri ou telefone 421699. Conversando, a gente se entende. Imperatriz Caminhões, Trevo de Palhoça, na saída para Santo Amaro. O financiamento? Bem, o financiamento também é coisa da casa. O futuro é alicerçado agora, através de atos bem pensados, nutridos no anseio do bem comum. Por isso, São José precisa de você. É com o pagamento de seus impostos em dia que o município alinha sua caminhada na rota do progresso. Você também é responsável. Prefeitura Municipal de São José, ao seu lado, construindo um amanhã mais feliz. Zaira Confecções, no centro da capital, tem a solução que você procura. Os melhores artigos e os preços mais acessíveis. Venha nos visitar na Conselheiro Mafra 23 e comprove você mesmo. E se tratando de confecções nas linhas masculino e feminino, este é o endereço certo. Eu repito, Zaira Confecções, Conselheiro Mafra 23, o endereço da moda. Na RJV, Porteirinha e o Campo e Cidade. 5:13 aqui na sua rádio jornal, o nosso Campo e Cidade, né? Pois é. Nós... Ah, a partir de hoje eu estava esquecendo, rapaz, nós temos um novo comercial, não é isso? É, daqui a pouco nós vamos falar do novo comercial, né? Que é mercearia e Bar Flamboyant, lá no Jardim Eucalipto. Daqui a pouquinho, né, vamos falar. Eu estava até esquecendo aqui do nosso comercial novo que entrou. Mas não tem crise, daqui a pouco a gente começa a dar o blá blá blá, não é isso? Epa, Wanda, a mulher do horóscopo está aqui hoje fazendo a visita, ela e o filho dela, né? É o Cláudio, né? O Carlos, o menino aí, o Cribe Hulk, hein? Pequenininho, mas forte, rapaz. Hã? É o Maguila? Ah. É o Maguila, e fez o Hulk, botaram a filha de tudo aqui, chamado irmão Jean. Opa! Isso é igual a oi, né, tu? Então tá aí, qual é a música agora, ô? É isso? Abado Batista pra Camila lá do estreito. Ela pediu a música e vai ser rodada agora. Viu, Camila? Escuta! Essa é bonita, né? 5:14. JV. 5:18. Utilidade pública. Informação da Malharia Paloma. Fonomarketing necessita de pessoas responsáveis para serviço de copa e limpeza. Interessados tratar na rua Demétrio Ribeiro, número 5, Centro Florianópolis, esquina com Mauro Ramos. Na Avenida Central do Cobrasol, você encontra o melhor em malhas na Malharia Paloma. Confecções para crianças e adultos com estampa e ainda malhas em quilo. Malharia Paloma, o menor preço e a melhor qualidade. Avenida Central do Cobrasol. Material elétrico das melhores marcas você encontra na Santa Rita. Lustres, arandelas, luminárias e tudo em eletricidade de alta e baixa tensão. Santa Rita, a loja elétrica da cidade. Pensando em comprar madeira, não compre antes de conhecer a Madeireira Della Gesina. Madeiras brutas e beneficiadas, madeiras para caixaria, compensado em madeirite. Tudo pelos melhores preços. Confira, ligue já para 445370. Madeireira Della Gesina. Campinas Gás, a mais ampla e completa oficina de refrigeração industrial, comercial, residencial e ar-condicionado central, semi-industrial e residencial. A única que aplica gás amônia, atende caminhões frigoríficos e faz montagens de câmaras frias. Também presta assistência a lavadoras e secadoras das marcas Brastemp, Ladini e Enxuta, fogões industrial e residencial e ainda equipamentos eletrônicos através da eletrônica Som e TV. Rua Altamiro de Bernardo, 61, em Campinas. Telefone 415458. Você está ouvindo Campo e Cidade. É isso aí, são 5 horas e 20 minutos, mais um sucesso no programa. E agora, é isso aí, daqui a pouquinho nós vamos falar aqui do bar e Merceria Flamboyant, lá no Jardim Eucalipto. Alô, meu amigo, daqui a pouco a gente começa aqui no alôzinho, né? Tudo bem? Então tá aí. Vamos agora então mandar essa música para a Lúcia da Trindade, que ela pediu aqui, Portãozinho, Porteirinha, com a música Festa na Ilha, viu? Então tá. 5h20. Amigos em todo o Brasil, nas grandes cidades e no interior, cantando agradeço a grande sintonia, estamos todo dia em seu receptor. Através do rádio, nas ondas sonoras, estamos conhecidos no Brasil inteiro, levando a mensagem de paz e carinho ao nosso querido povo brasileiro. A gente que nos acompanha no circo e nas festas que nós trabalhamos, através de cartas e telefonemas, recebemos apoio de todos os lugares. Isso é a razão do nosso sucesso, por isso confesso que estamos felizes. Através das ondas de grande frequência, já temos audiência em outros países. Nosso rancho alegre transmite a mensagem através da canção. Gravamos esse disco aos nossos ouvintes com todo carinho, por recordação. É a grande mensagem dos catarinenses, metropolitano, onde o sol mais brilha. É a recordação do nosso rancho alegre e a grande lembrança do Festa na Ilha. RJV 5h23. Siqueira Matias, além de dar ao seu carro o melhor atendimento, coloque à sua disposição horário especial. De segunda a sexta, das 8 às 21 e aos sábados, das 8 às 22 horas. Mecânica, eletricidade e serviços em geral. Telefone 464379. Siqueira Matias, a sua oficina. Especializada em motores a álcool, diesel e gasolina. Genôncio Tives 870, em São José. Viva uma nova dimensão de relações públicas. A Klein Comércio de Brindes está ao seu lado para o que der e vier. Entre em contato e conheça a extensa linha de brindes que atenderão satisfatoriamente a cada gosto em particular. Klein Comércio de Brindes. Rua de Xerém, 1040, Capoeira. Telefone 44-1823. Brinque, uma maneira simpática de fortalecer vínculos, fomentar bons negócios e dizer muito obrigado. Você que está pensando em comprar madeira, não compre antes de conhecer a Madeireira Della Gesina. Madeiras brutas e beneficiadas, madeiras para caixaria, compensado em madeirite. Tudo pelos melhores preços. Confira. Ligue já para 445370. Madeireira Della Gesina. Campinas Gás, a mais ampla e completa oficina de refrigeração industrial, comercial, residencial e ar-condicionado central, semi-industrial e residencial. A única que aplica gás amônia, atende caminhões frigoríficos e faz montagens de câmaras frias. Também presta assistência a lavadoras e secadoras das marcas Brastemp, Ladine e Enxuta, fogões industrial e residencial e ainda equipamentos eletrônicos através da eletrônica Som e TV. Rua Altamiro de Bernardo, 61 em Campinas, telefone 415458. Na RJB, Campo e Cidade com Porteirinha. Tá aí, 5 horas 25 minutos. Estamos aqui no oferecimento também do bar e mercearia Flamboyant, né, na rua João Freire de Celes, número 163. Lá você encontra tudo em gêneros alimentícios, viu, em geral, com preço baratíssimo para poder fazer a sua comprinha, para a sua casa, para o seu rancho, né? E também serve almoço comercial e prato surtido. Mas tudo com atendimento, aquele precinho bem camarada, aquela comidinha caseira, viu? É uma beleza. Você precisa conhecer, então, o bar e, bar e mercearia Flamboyant, né? Lá na rua, fica ali bem pertinho daquele trevozinho de Palhoça do Jardim Eucalipto, né? Então ali você vai conhecer logo, ali você vai saber certinho onde é que fica, tá bom? É isso aí. Então lá você é atendido pelo proprietário mesmo, né? É, nosso amigo, daqui a pouco eu vou dar o nome dele aqui, que temos aqui. E da dona Maria de Lourdes, né? Que é a esposa do nosso amigo lá, o Viceles, né? Viceles, acho que é o nome dele. Então tá aí. Mas é um lugar, um ambiente sensacional pra gente comer bastante, pagar pouco, comidinha da casa, lá no bar e mercearia Flamboyant, no jardim, ao lado do Jardim Eucalipto, né? Ali parece que ele falou que é Jardim Flamboyant também. Tá bom? É beleza pura. Mais uma música? Tá aí. É, Leandro Leonardo, Pensa em Mim. 5h26. Por ele. RJV. 5:29. Utilidade pública. Informação da Malharia Paloma.